como é óbvio, é uma experiência riquíssima, porque os nossos alunos vão contactar com alunos de outras escolas de Portugal, com outras escolas, com várias escolas europeias, e só este contacto com outros modos de ser e de estar, isto é uma mais-valia para a formação. Só o facto de lá estarmos já é uma boa participação. Como é óbvio, depois seria a cereja no topo do bolo se algum dos nossos alunos fosse selecionados para ir à Alemanha, mas não sendo, só estar lá já é muito bom.